agora, dia 3, linha de rumo sudoeste, mais 320, cruzando uma pista, amigo. Chegando a 1 no 14, estamos prática de posição 10 horas, 2 linhas, rumo noroeste, mais 320, passando de 0055 e atenção. Um abraço para o seu dia todo, você pode sair de para o merece o seu dia do seu lado. Cancele. 6080 graus, 189. Romeu Bicha, para 226, Elisa 5012, autorizado para proteção pela S3590, inferno cotizado. Considere a restrição da velocidade do tipo de contato. Autorizado, 17, Liga para o Cícero Sombra. Na Zúlia, Alzheimer, Índia, Oscar. Informe em 70 milhas para São Salvador. Novembro, Índia, Mansão 045, na rede de Visual. Agora inversão terminal 0, como diz na sessão em câmbio 0, decimal 1. Novembro, Índia, Oscar. Passagem na Vulete Sinais, no Fernando, no 8 de março. O 4422, o seu radar para acertamento, curve à esquerda na curva 060. Oi, 055, o 4422, muito obrigado. Logo, voltou a mandar para 70 metros, corretiva na rua 080, o limite é radial 390 do 10. Grupo mantém, ó, 3 no 10, volta a opção. 22, deixe mantenha 2010, ajuste o centro modelo 92, autorizado para a presidência do Exército de Canavés, informe estabilizado, autorizado para a presidência. Copiado, Vitorino de Juliette, pouso em Bauru, 5, mantém a sinal de ilusão, controle de espaço para informar o setor de operativo de comunidade. Processo ali, 2345. Dia chegada amanhã, 2.0050. Aí de Sergina para 0.12. Curva direita na proa 160, estamos estabilizados nessa proa, descendo até 2.0012. acompanhante, serviço já vai encerrado a 3 milhas para a posição Coral, mantendo os 2080, como agora tem 2010 na frequência 2021. Azul 442, está ligado? Processo final, chama agora tudo, não tem como chamar no outro canal. Do 442, foi? Azul 4422, autorizado, transmissão 0, vento 08, 0 graus, 1 minuto. Autorizado, posto 10. Rodo 008, Joitaba. Celeste 315, complexo 9600 metros de altitude 0000, com a hora 2, 18, para a cima. Position 788, clear to line up and take off on a 0090°17. Na linha 315, autorizado com posição 0, vento 1, 0, 0, 0, 0, 0. A linha 2788, decolar o 34, chame controle instalador em 20, 0, 0, 8. 0, 8, linha 4. 2788, corre 1, 2, 0, 0, 8. Vento marca 2, 1, 10, 1, 2, 4, 1, 0, 1, 2. Autorizado na proteção de aviança 2580, ponto de obrigado. Salvador approach, good afternoon, Azul 2788, mode departure restricted 3000. Azul 2788, mode departure restricted 3000, planetary at level 170, vai a rumo do ponto, estal de Rússia, lamento, entendo, lago, 4, a comunicação via chegada com mais de 1 no deixo na 050, vitorinha 310-12. 165, atende a estação, via chegada a bordo, deixe manter a 4.6, início de 90.0.1.2. Via chegada a Amã, Bruxa e mantém 070. Sistema 012. Bruno 885, sistema 07, cara. 3907. Bruno 885, é o número 2 na aproximação. Tentando manter a velocidade para o próximo tiro, ou quando necessário informar a edição do tiro. Relação do Oscar Golf Tango, autoridade de cruzamento da 17, após passar, estacionário em frequência. Agora 2 Novembro. É dúvida para 2309. Passarei 2230, é dúvida para 2109. Azul 788, chama agora a Ponto Recife, na portal 125-2945, ao termo 1-2-2-2-8. Passou 29, resulta para 2-0-0-9. Deixe uma 3050 e a dúvida para 2009.